Vocês estão ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerd! Desafinou? Meu Deus do céu, o que foi isso, cara? Meu, Azaghal não vai deixar apagar. Bem, o nosso amigo Jovem Nerd, ele tá nervoso. Vocês sabem que... incidentes aconteceram, as coisas estão ficando complicadas, falar do Lost não é fácil, essa é a nossa segunda parte. Eu sou o Lotone, Jovem Nerd, e o chassi do meu carro são exatamente os números do Lost. Aqui é Carlos Voltor e eu não sei mais o que falar hoje. Aqui é o Tucano e eu estou vendendo imagens de Nossa Senhora. Aqui é o JP e hoje eu cheguei no horário. Aqui é o Azaghal e eu agora vou falar de trás pra frente pra vocês acharem que são um time. Esse Rapa, não visto só nessa. O Rapa é um saldo da Loft da. Aquele pouco não que falta de dedução, né? Esse não faz dinheiro, disse. Mas nenhuma seguir a chave e souber por isso dinheiro. Foi pra chat de ela, foi pra gol e o Agasal, hein, cara? Estamos agora na segunda parte do Nerdcast Lost, né, que é a mais interessante. Nós vamos falar sobre as teorias, as loucuras, as coisas que aconteceram na ilha. Já falamos sobre os personagens na primeira parte. Se você perdeu, dá uma olhada aí na página do Nerdcast, que você vai ver a parte anterior aí disponível para play ou download, fica à vontade. Bem, não teremos e-mail nessa segunda parte. Exatamente. Todos os e-mails que vocês mandaram do Lost vão ser arquivados, podem continuar mandando, e vão ser selecionados e lidos no terceiro Nerdcast do Lost, que vai acontecer depois do sexto episódio da terceira temporada. Isso, na pausa que vai ter, vai. Exato. Na ABC. Na ABC. Na ABC. É final de novembro. Pelé, né? Lá para começo de dezembro. É, provavelmente. Então, atenção, você que está desavisado, este Nerdcast fala sobre a primeira e segunda temporada do Lost, cheio de spoilers! Muito bem, estamos na nossa zona de spoilers, cuidado, a gente já vai falar de cara. Scott, da primeira temporada, isso. O personagem principal da série é a ilha. Isso. Já na segunda é a escotilha. Sim. Tudo acontece por causa daquela maldita escotilha. A primeira temporada termina com o Jack e o Locke olhando dentro do buraco da escotilha e você não sabe o que vai acontecer. E você fica meses roendo as unhas pensando, meu Deus! Eu, na verdade, fiquei 2 horas, que foi o tempo que eu fiz um lanche e voltei pra assistir a segunda temporada. Porque eu... Ele só viu depois. Exatamente. Porque eu vi tudo em 2 semanas, numa forma louca. Cara, a segunda temporada ele tem um fator sexto sentido pra mim, que é a reversão de perspectiva. Cara, eles mandaram muito bem, cara, que como essa série é uma série que cheia de flashbacks, você começa com o Vinil, o cara malhando lá, quer dizer, um negócio, você, ó, beleza, flashback de alguém. Quem é? O Sawyer, é o Jack, Então, cara, é impressionante, cara, você tá lá vendo aquelas coisas, de repente o cara pega um remédio qualquer, injeta no braço, pô, que coisa, né, esquisito. Aí você escuta um boom, arranha o disco e o cara vai lá, pega um monte de arma. Peraí, o que, que é isso? Esse é flashback de quem é essa pessoa? Não é o Sawyer, né? Aí, cara, você vê que o cara estava dentro da Red. Que ele começa a olhar aquele espelho lá. E aí você vê que a câmera vai subindo e... Eu tô achando que é... tá na hora do intervalo. Conhece Paulo, cara. A musiquinha maldita. Esse episódio é o flashback do Jack. E aí você vê que ele conheceu aquele cara no o Desmond, treinando lá naquele estádio de futebol. Hospital. Não, no estádio de futebol, quando ele tava correndo. Sei lá como alguém nos Estados Unidos tem acesso a estádios de futebol pra correr. Ah, devia ser um estádio, né? Universitário, cara. É, ou isso, é. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o quê? Eu ouvi o podcast americano questionando isso. Sou idiota. É o povo mais inteligente do mundo. Lost é série americana, né? E Chernobyl é o nome inteiro da atriz Cher. Meu Deus, cara. O americano médio é o ser mais irracional. Eu sei, concordo, mas, pô. Mas, em compensação, lá tem séries inteligentes como essa e aqui só tem Amores Proibidos, né? Novelinha. Agora uma versão de A Bete a Feia em inglês. Isso é uma informação de uma realidade. Na verdade, aqui só tem novelas que se passam no Leblon, com Helenas, com a Regina Duarte gritando. Bom, então vamos lá. Conhecemos... Narciso Mira ainda é vivo? Tá na novela agora. Tá mesmo? Tá? Caraca. Um bigodão. Aí, é o seguinte, conhecemos o personagem espetacular que apareceu em 2 episódios, né, cara? Apareceu no primeiro e no último na segunda temporada, que é o Desmond. É verdade. Então, seja, é muito interessante. Mas cara, ele voltou e ele esteve lá porque ele agradou absurdamente. É, cara. E aí os caras falaram, não, vamos segurar esse cara na série. Exatamente. O Desmond chegou lá... E já se rola a história de que ele deve voltar. É, então você... Não, ele não morreu. Não, vai estar morto. Ninguém morreu. Ninguém morreu. O Desmond não morreu. Se ele não morreu, ele ficou estéreo, né? Os 3, os 4 lá, né? Todo mundo tá, estéreo. Era o Locke, o Charlie... Mister Echo. E o Desmond. E o Desmond. E girou as chaves. Quem é que volta pra o praia? O Charlie voltou. O Charlie pulou no santo. Ele voltou falando fino. Né? Tá tudo bem, tô tranquilo, aconteceu nada. Bom, então vamos lá falar da Hatch. O Desmond era um maluquete que tá, aparentemente estava lá apertando... Dentro da Hatch. Apertando os botões lá do computador de 108, 108 minutos. Isso. Que 108 é a soma de todos os números, 4, 8... E o relógio do Desmond tava marcando 8 e 23. Ai, meu Deus. E é isso, ele fala... genericamente da tal doença, que é um dos mistérios também, né, da ilha. É uma espécie de meningite, segundo meus estudos. É, que tem uma doença maluca e ele fala, olha, tem que apertar esses botões aí, um abraço. É. Deu 10 na pata do diabo. 10 na cara do diabo, né? E saiu fora, ó. E aí tu fica maluco, né? Porque você fala, caralho, o cara tá nessa ilha maldita com monstros de fumaça, de odres, e o cara... Um abraço, peguei uma espingarda e tô indo? É, pra é. Onde, seu filho da f***? Pra onde você tá indo? Pois é, vai encontrar com a Rousseau? Exatamente, porque ele se viu liberado, né? Que é depois que a gente foi... Cara, a gente esqueceu de falar isso na primeira parte. Exatamente, é. A Rousseau. Se vocês acham o Mr. Echo e o Mr. Rock, f***, vocês não conhecem a Mr. Rousseau. A francesa maluca, cara. Cara, ela está há 16 anos naquela merda daquela ilha. Sem bicho. Wilson, né, cara? Sem Wilson. Sem Wilson. Cara. Ou seja... Ela tá conversando com a meia. A gente esqueceu de falar também, tem esse lance de John Locke e Rousseau serem filósofos. Sim, humanistas. Verdade. Que tem teorias sobre o homem puro, né? Verdade. Se ele não tivesse influência da sociedade, como é que seria o homem? Exatamente. Os dois personagens já têm essa... Pelo que sobrou da Rousseau, a gente vê o que sobraria, né, cara? O que seria o homem. Mas a Rousseau, cara, você ainda fica na dúvida se ela é completamente maluca ou se ela tá mais sã do que todo mundo ali, né? Eu acho que ela ficou tão louca que ela deu uma volta. Deu boot. Ela matou o pessoal que chegou isso, na ilha com ela. Matou o pessoal. Que ela disse que, olha só, a história... Filha dela foi sequestrada pelo mundo. A história que mas ela chegou... Mas aquela filha dela não tem só 16 anos, não. Ela tem cara de mais velha, cara. Mas aí que tá, na ilha eles fazem esses experimentos e as crianças crescem mais rápido. Ah, é? É. Por isso que o Walt tá jogando a NBA. Exatamente. Então, aí o Walt e o Michael foram embora, né? Foram pra lugar nenhum, bateu. Porque depois da explosão eletromagnética, a bússola não serve mais pra nada, né, cara? Eu também joguei uma teoria que dentro da ilha o tempo passa diferente pra quem está fora da ilha. Teve um episódio que a gente lembra pouco, porque foi uma coisa rápida, que o Hurley e o Said estavam testando um rádio e eles pegaram uma transmissão aparentemente antiga. É verdade. Né? Lembra disso? É verdade. Músicas antigas. Exato. E tal, não sei o quê. Que deixou em suspense, pô, será que existe uma coisa temporal também na ilha e tal? Cara, qualquer coisa que acontece deixa você... É claro. Mas... O cara peida, você acha que tem alguma coisa por trás do peido? Mas cara? Sempre tem, isso que a gente falou na primeira parte, cara, que os caras não dão ponto sem nó. E o... Não, eles dão sim. Não dão, não. Vão ter várias coisas que você vai se decepcionar no final, que eles não vão explicar, vão passar batido. Eu acho que não, cara. Estou explicando tudo. Eu acho que sim. Vão ser 6 temporadas, João. Que isso, bro? Dá tempo de explicar tudo. Ah, não. Então eu já vou... Só um detalhe, só uma coisa. Falaram a mesma coisa de Matrix. Depois de Matrix 2, não, eles têm o terceiro filme pra explicar tudo. É verdade. É, não vai explicar nada, porque tem um monte de nonsense mesmo. Cara, agora, tem outra coisa. Se for sem querer denegrir 6 temporadas, eu parei, cara. Mas eu não vou aguentar ficar vendo essa p*** não. Não dá pra parar, cara. Daqui a pouco isso tá igual Malhação, não tem na vida. Nego lá na academia. Inclusive, já contrataram o além do Rodrigo Santoro, o André lá. O André Beluga? Que isso, cara. Vai sair do video show, pediu pra Globo. Mas aí... Eu acho que no início dessa terceira temporada, eles vão pegar e vão passar, sabe? Imagina um tabuleiro de War. Como se Lost fosse um tabuleiro de War. Uhum. Eles vão pegar e passar a mão, jogar o tabuleiro no chão, cara, e vão mudar tudo. Eu tenho certeza que nesses 6 primeiros episódios, eles vão jogar a toalha pro alto, cara, e vão pirar a cabeça de todo mundo e vão deixar a gente, sei lá, 3 meses arrancando os cabelos do sovaco, cara. Pois é. Você tem o seguinte, você tem que no final da segunda temporada, a Kate, o Sawyer e o Jack estão com os outros. É, eles foram capturados. Aprisionados pelos outros. É, aprisionado pelos outros. Eles não quiseram segurar... Então, isso aí já fudeu completamente. Eles não quiseram segurar o Hurley. Quem tá na... Não, o Hurley é mandado de volta. Porque eles liberaram porque não tinha comida, né, cara? Mas o cara que falando. Tô preocupado, tem que alimentar a criança. Ou eles ficavam com um trio, ou eles seguravam só o Hurley. Ah, aquele ali manda de volta, né? Pelo amor de Deus. Voltando, só pra terminar o raciocínio da Rousseau, né, do negócio da doença, ela fala, né, que ela matou toda a galera que tava com ela, do grupo dela, que ela tava, naufragou lá, e que isso aconteceu, eles começaram a sentir os sintomas depois de 2 meses na ilha, que é mais ou menos o tempo que eles estão agora na ilha, uns 2 meses e pouco. E isso aconteceu depois que eles foram lá no Black Rock, que é aquela caravela antiga, né? No... Que, aliás, na ilha tem balão, já caiu o balão. É. Uma caravela. Mas esse negócio do balão é interessante. Pro Rodrigo Santoro chegar, vai chegar de trem. Vai cair um trem, cara. Ele pega na estação da Pavuna e solta na ilha de Lodi. É, cara. Porque aquela descarga eletromagnética, cara, ele deve ter sido puxado pelas obturações, cara. Ai, muito bom. Eu ouvi falar de fonte fidedigna que ele vai ser um comissário de bordo de um avião da TAM. Merda, vai abrir a porta e ele vai ser sugado. Vamos lá. É, vamos falar do balão, que o balão tem referências ao Mágico de Oz. Sim. Exatamente. Né? O balão que trouxe... Eles capturaram, o Russo capturou o Henry Gale. O tal Henry Gale. Ficou preso lá alguns episódios na Quem é Henry Gale em Oz? O Henry Gale é o tio da... Dorothy. Da Dorothy, né? Eles não falam o nome Gale pra ele, mas ela era Dorothy Gale e o nome do cara era Henry. Sou. E todo mundo... Todo mundo em Oz era interpretado pelos personagens que também faziam parte da família dela na fazenda, exatamente, né? E o cara que interpreta o Mágico de Oz, entre aspas, né? Não olhe para o homem atrás da cortina. Uhum. É o cara que interpretava o Henry Gale, o tio dela. E ele chegou em Oz num balão. Olha! Exatamente. Então, quer dizer... Ele é o Mágico de Oz. Ele é o Mágico de Oz. O Mágico de Lost. O Mágico de Lost. Exatamente. Porque o... Him. Ele, assim, todo mundo tá achando que o Henry Gale é o Him. Que é o cara, o líder deles lá. A gente sabe que ele manda nos The Others, né? Porque quando ele apareceu no último episódio, O nego ficou cagado. É, é. O nego ficou, opa. Cadê tua barba, rapaz? É. Mas isso ainda não indica, isso ainda não é prova de que ele seja o... Não quer dizer que ele seja... Ele pode ser a conexão do ele com os outros. Exatamente. Ele tem uma patente alta ali. É, exato. Ele, exatamente. E até agora... Porque ele ficou surpreso quando descobriu que o verdadeiro Henry Gale tinha morrido, não foi? Não. Não, não, sabia. Não lembro. Ficou... Ele tava de zoação. Ele ficou surpreso. Ele tava fingindo. Ele já ficou surpreso, cara. Ele achou que, por alguma forma, ele não tinha morrido, que tinha conseguido fazer alguma outra coisa. Esse personagem, cara, foi uma grande bênção na série, porque ele passou a ser a Hatch da segunda temporada. Sim. O mistério da segunda temporada, né? Porque na primeira temporada, você fica um monte de episódios lá querendo saber o que tem dentro da Hatch, e nessa segunda, você precisa saber quem é o cara, né? Porque, teoricamente, não. É. Você fica, essa é uma alienígena? O que tem aí dentro? Os caras não entram nada, não. Tem que apertar um botão, acabou. É, exatamente. Uma coisa muito legal do Lost é desmistificar. Poxa, tem uma porrada de coisa lá dentro, cara. Tem LP, porra, tem... Tem muita coisa, cara. Em relação ao que, porra, você teria numa ilha deserta... Não. Tipo, dentro de uma hatch ali tem coisa pra caramba. Não, cara. Comida, calma pra aí. Todo mundo. Mas foi criada uma expectativa. Você acha que ali que vai ter um mundo? Inacreditável, cara. É. Ah, sim. E é muito legal que eles mistificam uma coisinha. O Lost depois desmistificam. Quando a cena quando que o Locke tá batendo na janelinha da hatch, que é quando o Boone morre, ele fica falando, pô, eu fiz tudo que você me pediu. Por que você fez isso comigo? E aí acende a luzinha. Na primeira temporada, você... Ah, beleza, você acende a luzinha e nada, né? Parece que é uma coisa mágica. Uhum. Mas lá dentro, não. Era lá o... Era só o Desmond vendo ele e ele viu que o cara tava ali desesperado e ele acendeu. Que porra é essa? Ele falou pra ver o que era, né, cara? Pois é. Ele olhou pra escotilha, viu o papai... Que pariu, velho. Se o Bruto se vier... Inclusive, ele salvou a vida do Desmond, que tava pronto pra se matar ali, né? E o Desmond retribuiu salvando a vida do Locke. A vida do Locke. Do Charlie. É muito legal. Aí, o que mais? Onde é que eu tava? O Henry Gale. Então, esse cara, foi muito legal, porque você ficava assim, pô, é ou não é, né? E a Rousseau falando, ele vai mentir pra vocês, pra cacete, né? O Said sabia da verdade. Desde o início. Porque o Said tem o poder paranormal de descobrir se a pessoa tá mentindo ou não. É, chama o poder da porrada. Ele bate no cara até o cara falar a verdade. Mas ele não conseguiu que o cara falasse a verdade. Quem conseguiu o mapa lá do negócio foi a Ana Lucia. Ela conseguiu o mapa mas, pra, cara, pro balão, né? Ele não falou nada. Não é gay, eu não falo porra. É, não conta nada. O cara foi torturado e não foi... O mapa do balão ele deu por dar pra liberar a escotilha. Porque ele mas ficou não sozinho foi, não com o Locke. Foi na tortura do Said. Não, não foi. Ele falou depois. Foi com a Ana Lucia. É, ela chegou lá. Vamos... Mas ele falou porque quis, não, pra tirar ele falou, o. Ele falou quando ele começou a falar do rim, do cara. Do cara. Não, ele aí falou. Ele já tava. Já tinha sido descoberto que ele era. Sim. Fazia parte deles. Aí ele começou a falar do cara. Eles nunca vão entregar o Walt. Ele fala, o Barburu, o Barburu não é ninguém. É. Vamos falar sobre os The Others, hein? Né? Eu não chamo de outros, eu chamo de The Others, que é mais legal. É, o Henry Gale não foi o primeiro The Others a se infiltrar. Não. Primeiro teve o Ethan Hunt. Teve o Ethan. Que é um anagrama. Pra quê? The Other Man. Ou Mordant. Não acredito, tô sério? Te falando, The Other Man. Essa é, The Other Man ou Mordant. Escrevam aí, nerds, Ethan Room e combine as letras pra The Other Man. E Mother... Não, e Motherfucker, não. Motherfucker? Beres Motherfucker, né? Ele entrou, Mordant. Ele foi no grupo deles e o outro que era o... Como é que era o nome do outro? Goodwin. Goodwin. Já no primeiro dia. Uma boa pessoa. Eles viram. Uma boa índole. Não, no primeiro dia eles já sequestram do pessoal que tava na cauda do avião. Não, eu sei, mas já teve infiltração nos dois grupos. Sim. Tu sabe que por um bom tempo a minha tia achou que o Sawyer era do errado, porque ele não tava no avião. Ela achou que não tava? Porque não tinha o nome Sawyer, né? Mostraram ele na Austrália, mostraram ele no aeroporto também. Não tinha o nome Sawyer. Porque tinha James. Tinha James. James Ford. Como é que no senso do coisa ele não... Porque eles descobriram que o cara era. O Locke falou, você é James Ford. Né? Ah, ele descobriu nessa época? Ah, tá. Então... Mas na hora que fazem a lista pro Walt pegar, tá lá, James Ford, ele não sabe quem é. Aí a mulher fala, vocês conhecem ele o Michael, Sawyer. O Michael não sabia quem era, exatamente. Agora o... Então... Agora o The Others, tem uma palavra. O Ethan... Quando ele capturou a Claire e deu uma enfiou uma porrada, ele demonstrou que tinha força além do normal. Sim, porque ele carregou exatamente. Uma mulher grávida e um junkie. É. E levantou o cara pelo pescoço e ficou com as perninhas. É a poção tipo do Panoramix, cara. Eles têm. Eles são mega fortes, sim, com certeza. E ele é um cara estranhíssimo, ele parecia uma espécie de alienígena, né, é, cara? É, um cara assim, com aquela cara, né, dele. E depois, mais no futuro, você tem um episódio em que ele é médico, tá lá passeando no bosque de girassóis com a Claire. É estranho isso. É, muito esquisito, né? O que que não é estranho? O que que não é estranho, né, Zabaré? Na parte da tail section, na cauda, a galera da parte não, da frente, criança. Da praia, foi tranquilíssimo, né? Saímos da ilha, morreram alguns, tentaram levar a grávida, mas tá tudo bem aqui. É. O pessoal da parte de trás, mano. Sofreu um pouco de amado, porque eles levaram quase todo mundo, cara. É, levaram um monte de gente. Não, e levaram uma porrada de criancinha que tinha levaram lá toda, levaram as crianças. Isso é um negócio que eu fiquei pensando, por que os caras tinham obsessão de só resgatar o Walt e as outras criancinhas, cara? O nego largou pro além? Não, eu só queria saber de resgatar o Walt. As outras criancinhas, nego nem menciona. Que outras criancinhas? Da parte da cauda. As outras criancinhas. Não, mas peraí. Não, eles pegaram. O Walt pegaram. O pai dele, porra. Eles pegaram. Não, todo mundo ficava com obsessão de resgatar obsessado? O Walt. Eles pegaram as crianças. Não, peraí. O único que tava com obsessão, a Ana Lucia, o pessoal de trás que teve as crianças sequestradas, eles já tinham desistido. Eles estavam na base do desespero ali. Meu Deus, a gente vai morrer. Porque eles tiveram um contato maior com o The Others. Desde o primeiro dia. No primeiro dia, além da infiltração... Se não fosse o Seu Jorge... tinham levado mais. Seu Jorge? Mas desde o primeiro dia, o que tava na parte de trás, além de já ter sido infiltrados, como também foi na parte da frente, eles já tiveram gente sendo sequestrada. Então, outras pessoas... É, porque eles falam que eles só sequestram os bons, né? Good ones. Os worthy. É, e aí... Quer dizer, não são só as crianças. Eles tentaram levar o Mr. Echo, que matou dois. Isso. É, e levaram outra galera lá. E eu reparei numa coisa, que nos últimos episódios, onde aparece o Michael entrando no acampamento da praia pra ver o filho e depois ir lá fazer aquele plano maluco deles, tinha alguns The Others ensinando a um cara que não estava com aqueles trapos marrons The Others, de Zion, tava com uma roupa normal, camisa branca e tal, falando assim, aqui você, pra pescar, usa essa rede, não sei o que lá. É, eu acho que era um cara da parte de trás, que foi sequestrado no começo, que eles estavam ensinando a viver ali na comunidade. Entendi. Mas acho que eles não estão pegando e matando os caras, ou torturando, eles já estão usando pra algum fim lá mesmo, eles não estão... Ah, vamos pegar essa galera e fazer um ritual satânico, não é isso? Uhum. Eles falam logo de cara que quando alguém é questionado sobre o sequestro, não sei o que, o cara, um dos deodas fala que eles estão melhores onde eles estão do que... Ah, mas quando o nego morre, tu fala, ele tá num lugar melhor. Porque eles pegaram a Claire, eles iam... fazer um parto e depois, meu amigo, a cova já tava cavada. É, tanto que a Alex, a filha da Rousseau, só tem quatro dedos? Que isso? Tem uma foto na internet que ela tá segurando o braço do cara e só aparecem quatro dedos na mão. Tudo dela. Bem, a Cicarelli tem uma foto na internet que tem seis dedos. É. Ela soltou a Claire porque eles iam matar a Claire, cara. Eles não iam ficar cuidando da Claire lá, então tudo. Bom. Mas ainda falando dos outros, cara, detalhe. Apesar disso tudo, ainda tem o seguinte, os outros têm, a princípio, né, o que foi falado no final da segunda temporada, uma saída da ilha. Teoricamente, sim. E teoricamente uma entrada, os outros talvez. Estão lá porque querem. É, eles têm uma missão não, ali. Eles não estão perdidos. Exato. Eles exatamente. Sabem muito eles bem onde eles estão. Tanto que... Quando eles falam, nós somos os mocinhos, vocês acham que é o quê? Eles estão contra o projeto de iniciativa isso que da eu não arma? Sei. Eu acho que é você que sabe não, sabe? O cara falou qualquer coisa ali. Não, você que sabe não, sabe? O que foi? Nós somos mocinhos, sabe? Whatever. Não faz sentido agora, mas vai fazer. Aquele negócio do... Que eles botam em dúvida é o seguinte, eles primeiro mostram o Mr. Echo vendo os The Others passando, lembra? Quando se escondem, sem fazer barulho. Eles passam sem com fazer aquele barulho, ursinho, inclusive com as crianças. O ursinho do Pimpão. O ursinho Pimpão. Não, é Pimpão, é o Bobo. O ursinho do Sr. Burns. O Mr. Burns. Aí, porra, até na Ilha de Lost. Não, na Ilha de Lost tem um pé de quatro dedos. Quem é que tem um pé de quatro dedos? Sim. Então, isso você... Quando eu vi isso, eu falei, cara, esses caras são sinistros, eles são selvagens, eles são, né, sabem tudo. Mas de repente você vê que aquilo era tudo falso, né? A Bárbara falsa, é um teatro, eles se vestem de médico, o Ethan, né? Se vestiu de jaleco de médico, numa boa e tal. Então eles são civilizados, eles não são animais. Tanto que o seu Barburu, Mr. Friendly, ele tava normal lá, tava com a cara daquele cara do Cocum até, pensei que ele ia... E quando ele abriu a porta, eu falei, vamos pegar os casulos e levá-los, sabe, de volta pra praia. Então fica a dúvida de quem são eles, são da Dharma, ou eles são renegados da Dharma? Existe um vídeo que eu botei há alguns dias no Jovem Nerd News. Que é relacionado a esse site Locked Experience. É uma rede, É uma parte do universo... É uma parte do universo que está sendo criado pelo Lost. Os caras não quiseram deixar a fogueira esfriar. Então eles criaram um jogo onde você ia descobrir várias paradas... Isso, na internet. Da internet. É não um jogo, você vai descobrindo pistas, né? Não, mas é um jogo. Você tem que se inscrever e tal. Isso. E ou aí... você espera todo mundo botar as respostas, né? Que é muito melhor. E eles foram descobrindo um vídeo, né? Fragmentos. Sim, eles foram descobrindo vários fragmentos e montando um Orientation Film. Isso. Esse Orientation Film é narrado pelo Hattori Hanzo. O Albert Hanzo, que é o financiador dessa coisa toda. Sim, né? É o Dr. Evil, né, cara? Antes disso, tinha feito a vila, né? Hã? A vila, não é? Não. Não tinha financiado aquela... Ah, é verdade! É o projeto inicial, que... é verdade. O projeto era o piloto. No vídeo, nesse vídeo do Locked Experience, no final, quando ele termina de mostrar o Orientation Film, a câmera afasta e ele tá filmando de uma televisão e ele filma vários cientistas recebendo instruções de uma viagem que eles vão fazer. O pessoal da Dharma. E o que acontece? O cara fala, em uma das falas, vocês vão entrar lá, né? E vocês têm que manter a sua história, vocês sabem ela de cor. Isso, ele fala isso. Então, cara, é bem provável, segundo a minha teoria, de que os The Others são cientistas que estão lá fazendo uma experiência social, sabe? Comportamental. Exatamente, né? E tudo isso está relacionado ao... Fibonacci? Não, não é Fibonacci, cara. Não definiu tudo, a gente não falou nem mais ver a parada. Não é isso. É porque esse videozinho, ele não conta toda a história. Ele conta algumas coisas a mais que a gente não sabe. Porque ele fala que a Hanzo Foundation foi criada com o objetivo de salvar a humanidade. Porque existe uma equação matemática de um matemático italiano que define quanto tempo a humanidade tem. Valenzetti Equation. Que vê quanto tempo que a humanidade ainda tem restante. Então, mas isso eu também digo, cara. Vai acabar agora em 2012. Segundo o calendário azteca. É verdade. Maia. Não precisa de equação nenhuma, cara. Demais é sério, então... Nem quebrando a cabeça com coisa aqui. Bem, mas segundo Lost e segundo a equação de Valenzetti, ele fez cálculos de que definiriam a data de extinção da raça humana. Isso. E foi escrito um livro sobre essa equação pelo Gary Troop, que é o personagem fictício da série. O Gary Troop é o cara que escreveu Between. Isso. Que é um livro que denuncia a Hanzo, a Dharma. Isso. Sabe? Que o Sawyer encontrou o manuscrito desse livro. E aí acredita-se que o Gary Troop, ele é o autor de Between, que fala da denuncia a Dharma, denuncia a Hanzo, né, cara? E ele, teoricamente, estaria no avião, o manuscrito dele tava lá dentro. E ele acredita-se ter morrido, a não ser que ele seja o Rodrigo Santoro, né? Mas não é, ele não é o Rodrigo Santoro, mas já apareceu a cara dele. Esse livro é o livro que o Sawyer exatamente, tava lendo. Exatamente, é o manuscrito que o Sawyer tava lendo. E o Jack queimou o final antes dele ler o final. Thank you, Jack. Exatamente. O Jack é um chato, mas já tem pra vender. Sim, tem pra vender. Esse livro, o pessoal da produção lá da ABC editou realmente e publicou. Ele existe para vender no mundo real. Especulou-se até que se o Stephen King fosse o autor, mas não era. Ah, eu não sabia disso, não. Ah, se ele... Paulo Coelho. Mas aí que tá, que ninguém falou, e vocês achei que vocês iam gritar enlouquecidos, mas não perceberam que a equação do Valenzetti, cara, tem relação direta e total com os malditos números, cara. Os números. Essa pode ser o resultado da equação. E o Valenzetti, quando estava fazendo a teoria, o relógio dele estava marcando 8h23. Esse negócio dos números, cara, tem um monte de coisa que faz sentido ali, que você vai levando. Agora tem uma porrada de outra que o nego fica inventando também, que é uma forçação de barra danada. Tipo, o número 500 e não sei o que, ou 108 vezes 3 mais 2. Não, tem umas falações exageradas, cara. Mas... Isso aí é estilo Zagallo, cara, que qualquer jogador pra ele acaba de 13 letras. Lembra daquela exagerada do jogo? Mas ó, se você digitar no Google Earth os números, os três primeiros como latitude, os três últimos como longitude, vai cair na Nigéria. É mesmo? É onde, da onde veio o Mr. Echo. Olha. Aí você acha, então... Se você digitar o contrário, vai cair no meio do Pacífico. Pacífico. Aí você acha, então, que onde é a ilha? Não, o Pacífico é a ilha. É, lugar então, no Pacífico. Não, eu já acho que não é ali, não, cara. Por exemplo, tem um monte de praia ali, com visual bacana e tal. Você já viu alguém pegar onda naquelas praias? O que que tem? É verdade. Se alguém surfar... Então não pode ser no Pacífico? Não, é perto de Santos. Sure, that makes sense. He takes off in a plane in Nigeria, we're out in the middle of the South Pacific. That makes all the sense in the world. A história da Nigéria é interessante, porque aquele avião monomotor, bimotor, sei lá, não poderia nunca ter viajado meio mundo pra cair ali, entendeu? Então, jamais, né? Realmente existe algo, por exemplo, o Black Rock, que é uma caravela, como é que foi parar no meio da floresta, né? É possível? Será que baixou tanta maré assim em 300 anos? O Black Rock era um navio negreiro. Isso. Conta juro essa por história. Deus. A gente viu. Juro por Lost. Foram descobrir. Foram descobrindo essas informações que ele vai falar agora. Isso nesse é tudo jogo do Lost Experience. Experience. O Black Rock era um navio negreiro do Magnus Hansson. Isso. Que era... Pai do Alvar Hanson. Avô. Avô do Alvar Hanson. Do Alvar Hanson. Que era um traficante de escravos e tal. Isso. É, o navio era dele, cara. Isso. E o navio sumiu. Ninguém isso pode... Então, isso pode meio que... Né, trazer a informação pra você que o Alvar Hanson já tinha conhecimento desse lugar, da família dele. Isso, exatamente. Já há muito tempo, né? Por causa da ilha. Então, quer dizer, a ilha não necessariamente cai na ilha quem tá próximo. A história do avião com a droga da Nigéria... É um exemplo disso. Eu acho que esse mega descarga eletromagnética agora que aconteceu pode ter trazido meio mundo aí pra essa ilha, sabe? Uma coisa que não estava ali. Um trem, por exemplo, que com é o Rodrigo Santoro. Que é o que você teoriza nesse momento, essa parte. O trem do Rodrigo Santoro. Que é o que você chega a teorizar. Quando eles estão, quando o Loki e o Echo estão lá naquela... Na The na Pearl. Pô, né, interrogação aquela, lá no meio. Lá no meio. Uh-huh. Eles descobrem aquele. Eles imprimem aquela série de números, que é tipo a listagem de vezes que eles inseriram. Exato. Os números, e aparecem lá vários momentos de system failure. Não, vários momentos? Não, aparece um momento, aparecem três. Mas é uma failure. Porque ele não. Que eles estipulam mais ou menos no momento em que eles chegaram. Sim, na ilha. Não, estipulam não é certo o isso. Desmond. Não tem nada estipulado. O Desmond estava matando o cara do Highlander, só que ele não cortou a cabeça, não conseguiu matar o Victor Krueger. Mentira, é, cara. É o cara que tava na head. É o cara. Ele não... ele não conseguiu matar o cara. E foi nesse exato momento. Ele pegou a listagem e falou: peraí, que dia que o avião de vocês caiu? Yeah. Aí o cara fala: ah, dia tal 8h23, sei lá. Foi dia 21 de setembro. E aí ele fala, eu acho que eu derrubei o avião de vocês. Porque foi quando e aí vem aquela buzina do carro passando. E acaba o episódio. É, intervalo. E foi quando deu system failure, o avião deles caiu. Então... Foi, porque teve aquela descarga, só que não chegou ao extremo que chegou com o Loki dando porrada no computador. Não, mas a dúvida, a dúvida é o seguinte. Não teve controle. Porque ele direto. Falava o seguinte, que aquilo mantinha o campo eletromagnético contido. É, que eles tinham que dar uma descarga, liberada. Que o botão dá uma descarga, né? Isso. E aí... Eu já vi muito disso. Aí, o Desmond, ele faz a seguinte comparação quando depois que o Loki destrói o negócio. Que aquilo era uma represa, era que nem uma represa... E que você tava com o dedo na represa. e você nunca tinha coragem de tirar o dedo pra sair correndo. Entendeu? Que o que ele fez ao girar a chave foi explodir a represa, entendeu? Deixar, liberar toda a água, liberar toda a energia. Então a gente realmente não dá pra saber qual é o resultado disso, porque quando o céu fica laranja e lilás, violeta, e aquele barulho infernal, os iodas olham aquilo e depois que acaba, ah, tudo bem, então vamos lá, McDonald's, quero a refeição 3, sabe? Como se nada tivesse acontecido, né? Eles nem ligaram pra aquilo. E pelo que dá pra entender, a partir então da próxima temporada, o que a gente pode esperar é o seguinte: a cada 108 minutos vai acontecer isso. Não. Não teve, não, a represa. Liberou a represa. Foi a parada. Entendeu? A represa era que eles explodiram tudo. Não, cara, tem mais botão. Acabou o The Rat. Não tem mais nada. Botão. Mas aí deixa eu falar. Mas então, pra que existia a represa? Eu não sei, isso que eles vão mostrar pra gente. O incidente tá ligado a isso, teoria, tá, o incidente. Tem a teoria que eles queriam usar aquele magnetismo pra alguma construir coisa. Uma arma. Porque o Alvar Hansel era... vendedor de arma. Comercializava. Ele era o Nicolas Cage. Senhor das armas. Senhor das armas. Aí dizem que ele queria fazer uma arma magnética, que seria mais potente do que uma arma nuclear. Então ele tava deixando aquilo, mesmo capenga, pra poder construir a arma dele. Então se ele pegasse se ele botasse a represa, quer dizer que ele não ia poder mais usar. Então é só o último caso. Mas é... Se eles... Pra outra coisa então, não é pra, por causa da arma, não é por não, causa Não, mas de... o mais interessante é por que ele... Se isso era importante, então... por que eles deixavam um maluco... cheio de arma, ali, cuidando disso. Um cara que eles nem conheciam, que chegou lá de barco. Entendeu? Por que os The Others não controlavam aquele lugar? Eu acho que os The Others não fazem parte da Dharma. O que aconteceu foi o seguinte, cara. Aquela hatch, ela foi abandonada. Ninguém, assim, acho que os The Others estão meio que cagando pra essa escotilha, cara. Porque aconteceu um incidente. Uh-huh. Depois do incidente, foi criado aquele vídeo do Dr. Martin Kendall. Uhum. Marvin Kendall, em que ele fala: olha, aconteceu um incidente e por causa disso nós temos que fazer isso. Só isso. Que, cara, eles pararam de mandar gente pra lá. Pararam. Porque eram turnos de tanto, sei lá, 108 dias. O Victor Kruger era da Dharma. Porque se eles pararam a experiência, eles não estão mandando mais. Mas, cara, houve um descontrole, porque todas as escotilhas, assim, todas não, mas algumas estão abandonadas. É. Tem mais de uma, tem 6 que a gente sabe. É. Né? A Pearl tava abandonada. A Arrow tava abandonada. E o Victor Kruger, a sorte é que ele é imortal. Porque ele tá lá um tempão, malandro. O Victor Kruger fala da Dharma. Aí eu conheci a Dharma. Ele então... trabalha pra então, Dharma. Ele foi o último. Mas também trabalha pra CIA. Não, cara. Porque ele prendeu o Saeed. Ele é o cara que tem a roda do Saeed. Ele é militar, mas ele não trabalha mais pra CIA. Ele largou. Ele foi trabalhar pra Dharma. Ele trabalhou pra CIA. E aí foi trabalhar pra Dharma depois. Mas tem uma parada aí. Eles falam que foi em 1987 que eles pararam de mandar equipamento pra lá. Uma coisa assim, né? A Guerra do Golfo foi em 90. Foi. 91. O Saeed foi preso na Tempestade do Deserto. Então, foi 91. O cara largou o exército depois disso. Então, mas não é necessariamente... Um lapso de tempo. Mandaram um cara lá depois que já tinha... Sim. Não, tinha um acabado cara antes do acabado Victor a parada. Kruger. Não, é claro, se tudo um evento aleatório, se foi o Desmond que fez o avião cair, então por que nego ia se dar o trabalho de escolher a dedo das pessoas? Não foi o Desmond, não pode ter sido. Ele acha que foi. Mas o System Failure foi no mesmo dia da queda do avião? Não, tudo bem. Existe uma teoria. Mas foi no mesmo dia que o cara chegou e tava com a roupa cortada. Aí a gente volta pra aquela teoria do lapso temporal, sabia... dentro e fora da ilha. Não, e ele sabia, o Victor Kruger sabia que ele tava sendo seguido e só se manifestou depois, que era pra dar tempo dos 108 minutos. Existe uma teoria que diz que o Victor Kruger sabia que o avião tava passando, que eles queriam que o avião caísse na ilha, por isso ele fez o Desmond ir lá, né? Sair de lá. Ele sabia que ele ia morrer, porque ele é imortal. Então ele deixou o Darren enfiar a porrada nele. E aí ele sabia que o cara não ia conseguir voltar a tempo, ia dar aquela merda e não ia cair. Mas pra que ele ia fazer isso? Como é que ele ia saber? Contato direto com a Dharma. Ele podia ir direto ele mesmo e fazer derrubar o avião. É. Por que que ele ia ter ele que ia dá, ver? Ele chegava... Ele que andar 10 na pata do viado, ele tem que deixar o Desmond lá, então, cara. Ele queria fugir. Exatamente. Nada a ver com a Dharma. Ele tava de saco cheio, mas os caras falaram: ó, derruba o avião aí. They came the first night that we got here. They took three of us. Nothing happened for 2 weeks. Then they came back and took 9 more. They're smart. And they're animals. And they could be anywhere at any time. Now we're moving through the jungle. Their jungle. Just so that you could save your little hick friend over here. And if you think that one gun and one bullet is gonna stop them, think again. Bem, aconteceu uma coisa muito estranha, né? A gente se distraiu e o Caquinho foi levado pelos The Others. Exatamente, foi abduzido pelos The Perdemos Others. Perdemos um, já mais um membro. Perdemos, né? Mais um membro. É a troca, né? Natural de Lost. É, chega alguém um... entra, alguém tem que sair. Mano, sabe o que é mais curioso? É. Quando ele foi abduzido, meu relógio estava marcando 8 minutos. Ai, ai. Vamos falar então sobre os vídeos de orientação. Orientation Film, Dr. Marvin Kendall ou Mark Wickman. Isso. Que é, peraí, alguns nerds vão pular da cadeira. Que era o Vagabond do jogo Wing Commander 4. Olha isso, cara. Ai, vamos lá. Cara, o Dr. Marvin Kendall, o cara que aparece no primeiro vídeo insuportável, que tem aquela musiquinha horrível que vocês ouviram. É. E aí ele fala, pessoal, esse aqui é o... Bem-vindos à escotilha, o experimento é esse. Já aconteceu um incidente e por causa disso, você vai ter que fazer um código tal, tanto tempo. Isso. Senão vai tudo ficar... É. Obrigado, boa sorte e namastê. Namastê. Fica vai... Oi, isso é em que? Em que língua? Ah, em búlgaro. Porque em árabe é... Tem merda no seu bigode. Não, não, não é. Merda no seu bigode é Harab Shueva. Não, Shueva. Isso é merda na sua barba. Ah, é? É. Ah, então. Mas aí o Jovem Nerd fez uma observação na época que eu estava vendo, que aí aparece o segundo Orientation Movie. Isso. Feito para a The Pearl. É. A estação de interrogação. Até que era do meio. Isso. Perola. E lá tem um vídeo com o Dr. Marvin Kendall, só que ele diz que o nome dele é Mark Wickman. Isso. E ele mexe os dois braços. Sendo que no primeiro vídeo... No primeiro vídeo ele tem um braço morto. Isso. Ou um braço morto, ou uma prótese, ou só uma camisa com um jornal dentro. Que nem o Bergoglio fazia. Que nem o fazia. Botava jornal pra engrossar a canela. Acredito! É verdade. Meu Deus do céu. Mas aí que tá, cara. Esse cara é um mistério à parte. Isso. Por quê? O Dr. Marvin Kendall gravou esses vídeos em, teoricamente, 1980. Aparece no videozinho, né? Falando, aparece a data. Aí, né, vários fatos sobre o Marvin Kendall tem que ele e Ray Mullen perderam um braço no incidente que teve na Station Swan. Quem é Ray Mullen? Ray Mullen. Pra quem não lembra, Ray Mullen é o fazendeiro. Meu que Deus. Acolheu a Super Kate... Na época que ela tava foragida e vendeu ela por... 20 mil. 8 dólares e 23 cents. Não, cara. Não? 23 mil 23 dólares. 23 mil, né? Ah, tá. Vendeu a mulher por 23 mil dólares. Ele não tinha um braço. Não tinha um braço. Assim como o Dr. Marvin Kendall ou o Mark Wickman. O Mark Wickman tinha dois braços. O Mark Wickman tinha os dois braços. Aí eu tava pesquisando uh-huh. e achei no Lost Experience uh-huh. uma carta ao doutor... Ray Mullen. Ray Mullen. Aham. Uh-huh. Ray Mullet. Ray Mullet, né? Lamentando a morte da esposa dele. Uma carta no site da Hanson Foundation. Aham. Pro Dr. Ray Mullen. Lamentando a morte da esposa dele, Diane. Que ele, quando encontrou a Kate, falou que ela tinha falecido há 8 meses. Aham. E ela... E 23 dias. E 23 dias. ela faleceu num incidente na ilha... Olha. Onde estava tendo um estudo eletromagnético. Olha. Sinistro, cara. E aí, não satisfeitos com isso, a Rousseau falou que, na época que eles chegaram, um dos amigos dela, Montand, perdeu um braço no Dark Territory. Ah, é? Então nós temos ou o Dr. Marvin Kendall é o Montand amigo da Rousseau, uh-huh. ou ele pode ser Ray Mullen. Não. Ou ele pode ser... Caraca! Peraí. Para! Para! Ou ele pode ser simplesmente Montan. Não, olha só. Eles perdem o braço por quê? Não, olha só, peraí. Ele gravou aquele vídeo em 80, aquele vídeo que tava na estação Swan. O incidente aconteceu em 85. Não. Anexo, ué? Início anexo no vídeo. O vídeo da Pearl é mais antigo do que o vídeo da Swan. Só que as pessoas acham que é o contrário, porque o vídeo da Swan é gravado em Super 8. Isso. Enquanto o da Pearl é videotape VHS. É. O detalhe está, né? Presta atenção. Ah. Como a Swan é uma station de estudos magnéticos, qualquer coisa magnética apaga lá dentro. É, então não podia, tinha que ser em Super 8, em filme. Exatamente. Não podia ser em magnético. É um filme mais antigo. Mas como é que você sabe que o filme dele, da Pearl, é mais antigo, então? É mais antigo. Então ele pode ter perdido o braço nesse meio... Exatamente. É porque a gente, como viu depois... Ele mudou de nome porque perdeu o braço. É, sei lá, esse que é o negócio, porque aí, que tá outro existe nome. Existe outra teoria que diz que ele pode ser o tal Bat Twin. Meu Deus do céu. Seriam dois caras e que eles poderiam ter sido gêmeos siameses. Estavam ligados pelo braço. Ah, não, cara. Que esse horrível. É o nosso Dr. Marvin Kendall. Namastê. E aí, cara, fora isso, que já era, já foi um mistério absurdo das escotilhas, você tem aquela Blast Door que esmagou as pernas do Locke. Aham. E que tem aquele mapa da ilha, né, cara? Revelando várias paradas. Que, teoricamente, começou a ser feito pelo cara que tava antes do Victor Kruger. Isso. E o Victor Kruger continuou o mapa. E o Victor Kruger falou que ele se suicidou, mas que pode ter sido assassinado. Mas é engraçado o seguinte... Existe uma teoria olha que só. O Victor Kruger é o cara. Que ele não matou ninguém. Que ele só tá falando, meu amigo Cremildo. É, Wilson. Isso. Não, mas olha só. Ele... Charlie! Muito bom. E aí ele ficava desenhando de memória, porque ele não conseguia ver. Isso. Mas quando o Locke fica preso, acende umas luzes, aquela luz negra, que ilumina o negócio. Por que ele não usava a luz negra? Será que porque foi algo? O Henry Gale devia saber o código de acender luz negra. Porque o Henry Gale sai e aí a luz negra isso. liga. E o Henry Gale apertou os botões, que ele falou que não apertou, mas apertou. Não, mas depois, no final, quando vai acontecer a explosão, aparece de novo o mapa, ou não? Não, não aparece mais o mapa. E aí o mapa dizia, né, eu estou aqui, mostrava o esquema das seis escotilhas, tinha um ponto de interrogação no meio, tinha umas anotações em latim. Quem botou as anotações em latim foi o Vincent. Foi horrível essa, né? Puta, meu. Horrível. Vamos subir a música. Faz tempo que a gente não toca e mereceu, cara. Sobe aí. A fumaça é o... Olha só. Ah, Marcelo G2. Não é o Marcelo G2 está na ilha de Lost. Não, olha só. A fumaça apareceu nos últimos capítulos. Apareceu ela mesmo nos últimos capítulos da primeira temporada. Apareceu no primeiro, né? E a fumaça é o seguinte. Quem já venceu a fumaça? Ela... Pois é, o Locke... Já teve encontro com a fumaça. No começo, ele encarou a fumaça. No encarou, mas não ganhou. Não, não é matou ganhar, significa... É não ter virado sua pele do avesso. Exatamente. Mas ele depois, a fumaça veio de novo, arrancando árvores e anarquizando a ilha, e ele se cagou. E ele que saiu correndo, quando eles foram pegar aquela dinamite. Isso, e ela puxou e ele. E aí ele falou, vai correr, vagabundo! Puxou, mas não inalou. Não, mas olha só, ela foi puxar. Praticamente. Ela puxou e ele ficou com... Bill Clinton. Ele ficou com medo. Fumou, mas o tragou. Massa. Ele ficou com medo, ela puxou ele, só que na hora que ele tava caindo no buraco, ele falou, deixa aí que ela não vai fazer mal. Ela falou, então tá bom. Ó, eu já ouvi que existem duas fumaças. Ah. Não é uma só, são duas. Tem uma que é agressiva e a outra que não. Então por isso que justifica porque que da primeira vez o Loki, quando encontrou com ela, não foi atacado, e na segunda, quando ele achou que não ia acontecer nada com ele, a fumaça de alguma forma puxou ele pelo pé. Então é o Bad Twin, são as fumaças. Pode ser. Pode ser, porque existe uma fumaça que o pessoal olha pra ela e vê coisas boas. E a outra que olha o pessoal só, vê medos, quando, frustrações do passado. Quando o Sr. Echo, né, encarou a fumaça, se você... Peraí, primeiro vocês traduzem hatch pra escotilha, agora Mr. Echo pra Sr. Echo. É o Sr. Echo. Mr. Echo. O Mr. Echo, quando o Mr. Echo encarou a fumaça, se a câmera passa por dentro da fumaça. Se você assistir isso no DVD e você der um frame by frame, você vai ver que... a fumaça projeta várias imagens da vida dele inteira ali quando ele tá olhando pra fumaça. Pois é, mas parece que tem uma fumaça que projeta coisas boas e a outra que projeta, tipo, medos e frustrações. As visões dele eram frustradas, eram as coisas sinistras da vida dele. Agora, eu ouvi o produtor dizendo pro ator do Locke que como é que eu devo reagir quando vê o monstro. Aí ele fala assim, você tem que reagir como se você estivesse vendo a coisa mais linda da sua vida, coisa mais maravilhosa. Porque ele tava vendo a outra. Teoricamente, realmente pode acontecer isso, né? Então, né, por que a fumaça escolhe um e mata e o outro não mata? E só mostra coisas ruins da vida. Teve gente teorizando que a fumaça era um concentrado de nanorobôs. Isso é uma horrível. Acho que já tava falaram. Tava falhando, né? Tava com óleo velho. Fazendo aquele... Por falar nisso, tem várias teorias que já, com o passar do tempo, já foram cortadas fora. O jogo já sabe, ó, isso não pode ser dessa forma mesmo. Eu acho que talvez a mais importante seja exatamente no finalzinho da segunda temporada. Quando vem a explosão lá eletromagnética, como é que vocês queiram chamar aquilo... Uhum. E os meus patrícios, os gajos, vêm ou sentem o pulso de alguma forma no mundo exterior. Ah, sim. Isso mata aquela teoria de que eles podem, de repente, já estarem mortos. Ah, né? Isso? Entendeu? Estarem numa espécie de purgatório. Acho que foi um negócio muito falado desde o começo, né? Mas quando eles fazem essa ligação do mundo exterior com o que está acontecendo lá na ilha, eles matam essa teoria. Isso aí, os produtores mesmo já tinham descartado, que é a primeira coisa que as pessoas pensam, né? Porque ficam com essa síndrome de ser... Que nem a Caverna do Dragão, né? Crianças no inferno. Mas é um negócio que ficou na cabeça das pessoas durante um bom tempo, né? Que pudesse ser. Na Portinhola, naquele mapa desenhado na porta... Na Portinhola, porta de aço de... Não é Portinhola. A porta sinistra. Blast Door. A Blast Door. Tinha uma das anotações, falava sobre alguma coisa, sobre falha do sistema Cerberus. Isso. Aí um ponto de interrogação, será o sistema Cerberus? E aí tem outro lugar que fala de Cerberus também. O Cerberus, a gente sabe... Seria um sistema de segurança. Sim, o Cerberus, a gente sabe pela mitologia, que é aquele cachorro de três cabeças... É o cachorro do capeta. Que guarda os portões lá do submundo do Hades. Exato. Né? Mitologia grega. É o verdadeiro cão chupando... Então, e a Rousseau já se referiu ao monstro como um sistema de segurança da ilha, né? Exatamente. Então, como o cara fala Cerberus System, né? E a gente pode achar que isso realmente tem a ver com a fumaça, né? Você começa a juntar as pecinhas. Foi o Hércules que matou o Cerberus, não foi? Não sei se o Hércules enfrenta o Cerberus. Quando ele desceu pro Hades? Provavelmente, ele passou pelo Cerberus. Será que então o que o The Others estão fazendo lá é procurando o Hércules? Porque eu já li sobre isso também, que um dos motivos que eles possam estar sequestrando as pessoas é para descobrir quem é que pode passar para um determinado lado da ilha que a fumaça estaria protegendo. Hum, Interessante. Porque, não é qualquer pessoa que poderia. Teria que ser uma pessoa boa, uma pessoa com certas características. É, eles estariam procurando essa pessoa. Os Yoders falam. As pessoas que... O Hércules. As pessoas que os Yoders... Se for procurar o Hércules, é capaz de encontrar a Xena no caminho. As pessoas que os Yoders abduzem, teoricamente, seriam as pessoas boas. É, a que eles falam. Né? Exatamente. Não são as pessoas ruins, né? Então, provavelmente, a fumaça não é controlada por eles. Pessoas... Por que não pegaram a Xena, então? É meio magriça, Tucano. Ela é meio magriça. Ela é muito boa, não. Aí, olha só. Então, que, provavelmente, eles não estão controlando a fumaça, o sistema. E já ouvi falar nesse negócio de passar para o outro lado, eu já ouvi falar teorias também que poderia existir uma outra ilha protegida por um campo eletromagnético. É daquele que se torna invisível. Que eles falam que toda hora que eles são os good guys. Né? Que eles são os mocinhos, né? Então, quem são os bad guys, né? De quem são os inimigos verdadeiros do The Order? Isso é o pessoal da ilha bizarra. Da ilha bizarra. São os bad twins, pois é. Uma outra coisa que eu esqueci de falar do Dr. Marvin Kendall, antes que a gente mude de assunto para finalizar nosso papo Lost, é que existe uma teoria que ele faz parte desse experimento de extensão de vida. Uhum. E que teriam clonado ele. Ai, meu Deus. Clonado o braço dele e reimplantado o braço. É ele o Imperador Palpatine, né? Sim. Então, acho que, bom, finalizando, acho que não esquecendo de nada, temos que falar da Penny. E do Desmond. E do Desmond, que... Penny Widmore. É, Penny Widmore, que que, né, a gente descobriu no último segundo da segunda temporada que ela é da família Widmore, que de alguma forma tem alguma importância na história. Jovem Nerd, qual a importância dos Widmore? Olha só, quando o Charlie tava vendendo Xerox, existia lá uma grande fachada, eu acho, de, assim, Widmore Enterprises, um negócio assim. A garota que o Charlie tava namorando na época que tava vendendo Xerox, ela morava no mesmo local, que é um local badalado de Londres. Então, ela conhece... A Penny? A Penny. Será? Sim. E aí, o que mais? O teste de gravidez, isso. Era Widmore Labs... Né? Laboratório dos Widmore. Barra de chocolate. Balão. Alô? Balão. Como não? O balão era Widmore. O balão. Ah, é verdade. O balão do Henry Gale tava Widmore Labs também. Que... E Mr. Chicken, né? Bom, e parece que o balão era patrocinado pela lanchonete que o Hurley trabalhava também. Ah, era? Tinha também? Era. Uhum. E parece que é um braço também da empresa. Então, isso começa a levar... O braço deve ser o braço do Marvin Gaye. Ai, meu Deus do céu. E aí, bom, quando tem a mega explosão eletromagnética, você vê os brazucas lá, que muitas pessoas acham que eram portugueses, mas aqueles caras estavam tentando falar português cara, de brasileiro mesmo. Cara, português esquisitíssimo. Não, cara. Mas não era de Portugal. Não, eu demorei pra reconhecer que era português, que eles estavam falando, cara. Alguma coisa. É tudo parte do plano, amigo. Tudo parte do plano. Então seu plano é acordar. Assim mesmo. É português do Brasil, não é português de Portugal. Aqueles caras seriam brasileiros. Agora, tem uma teoria que eu li num site na internet que diz que eles não ligaram pra ninguém, porque o telefone amarelo não tinha teclas nem disco. Mas eles ligaram pro Batman, era o Batfone. Então... Ligação direta. Então, o que acontece? Os caras detectam aquele eletromagnetismo e aí um dos caras fala... Diz que a gente não vai perder de novo. Diz que... Sabe? Aí... Diz que espirra. Ou seja... Diz que espirra. Eles estão procurando... Uma descarga. A descarga. E eles viram... Isso leva a crer que a descarga que derrubou o avião, eles notaram, mas perderam. Foi pouca. Foi pequena. Agora, assim, quando o computador deu o alarde da descarga e... Um pop-up de janelas, apareceu um número. Apareceu? É a multiplicação dos números 4, 8, 15, 16, 23. Ah, parece um mega 48, número. 48, 77, whatever. Ah, tá, entendi. É um número grande. E aí eles ligam pra Penny, que a gente tinha visto, e falam: Senhora Whitmore, nós achamos. E o cara que tá falando português é gêmeo idêntico do. A galera maluca de que era um gêmeo Beto pois e é. Jack. É, tem até um site que mostra, olha, não é o Jack, esse é o ator tal, etc. E aí, o que acontece? Tem uma história engraçada desse negócio de balão, Henry Gale, o Mágico de Oz, é que a Penny. Penny é apelido de Penélope, né? Isso. E Penélope era o nome da esposa de Ulisses, da Odisseia, de Homero. Calma. Calma que piora. Calma piora. Que piora. Para, olha só. Ai, caralho. Lembra da Odisseia, né? Ulisses, o cara que teve a ideia do cavalo... Odisseia. O cara que teve a ideia do cavalo de Troia, quando voltou pra casa, ficou 20 anos perdido no mar. Tentando voltar pra casa. Perdido no mar. Perdido no mar, como Desmond tentando voltar para casa. Sim. E a Penélope, a esposa dele, deixa eu falar, teu marido morreu, minha filha, vamos... Segue essa fila aí. É, a e fila aí, ela teve 108 pretendentes. Olha isso, querendo casar com ela. A soma dos números. A 108 é a soma dos números. Muito bom, muito bom. Onde apareceu esse 108? 108 é a soma dos números. 108. Não. Tá na mitologia grega, cara. 108, cara. Aparece. Compra um livro. O livro de ouro da mitologia grega. Odisseia. Odisseia. De Homero, São 108 pretendentes. Depois o pai dela... Irmão, o Lost é tão antigo assim. O pai dela, pô, manda matar os 108 pretendentes. Ora, o pai dela ou é o Ulisses que mata os 108? Não sei agora. Agora não lembro. Ulisses mata uma Ulisses galera chega com quando, arco... é Ulisses chega e manda matar, é isso? Não. Quando o Ulisses chega, ele chega disfarçado Ele se disfarça e mata a galera que tá aí de porre numa festa. Ele é o filho dele, assim. Não tem negócio desse? Não sei. Mais um toquezinho de mitologia aí. Mostrando a ligação dos dois. E o Desmond conquistou todo mundo, vai estar aí na terceira temporada. E aí ela também, o amor deles, né? Vai ser algo que vai mostrar. Porque ela é um personagem importante. Esse é o meu medo do negócio se estender muito. Porque eles vão incorporando o que o pessoal gosta, não sei o quê, e vão querendo dar sentido para as coisas. E aí, no final das contas, cara, qualquer explicação que eles te derem, a gente vai ter que aceitar. Qualquer coisa vai fazer sentido, porque tanta novidade. Pode ser que, pô, o The Adams, alguém tira uma barba lá, seja o Pernalonga e fale que, pô, a Dharma é da Acme. Como é que é? Beleza, aí, faz sentido. Aí descobre que o Michael é o Patolino sem bico. O Patolino sem bico. E tu vai falar, é mesmo, pô, fez sentido. Ai, que loucura. Mais alguma coisa? Eu acho, cara, que... Mais alguma coisa? Tem mais 5 horas de alguma coisa. Porque, cara, é o assunto mais extenso que eu já pesquisei pra Nerdcast, cara. Cada clique que eu dava abriu mais 5 possibilidades, sabe? Exatamente. Era uma PG interminável. Não, fim de cabeça, de a gente não falou de muito mais coisa do que a gente falou, com certeza. É claro. Mas nós vamos fazer outro Nerdcast sobre Lost. Isso. Pelo menos mais um, né? Mas aí já depois, comentando a terceira temporada. Então não se esqueça que seus e-mails sobre o Nerdcast do Lost só serão lidos agora no próximo Nerdcast do Lost, onde a gente vai embananar tudo, porque tem tanta coisa pra ler, a gente vai receber tanto e-mail que a gente já sabe. Então a gente deixa mais tempo pra ler e-mail no próximo Nerdcast, discutindo as teorias de vocês, ouvintes e tal. E é isso, né? É isso. Vamos... Diria Dr. Marvin Kendall, thank you. Namastê. Namastê. Good luck. Valeu. And good luck. Tá na minha hora já, 8h23.